Habibe, ó Senhor, eu guardarei a Páscoa celebrando com fé e amor. Lembrarei da noite que me libertou do Egito, a aflição, tu me resgatou. Com pães às mãos eu vou adorar, na tua presença vou me alegrar. Teu nome, Senhor, vou exaltar, na festa da Páscoa vou te louvar. Sete dias de bênçãos não há fermento, a carne que ofereço é teu alimento. Ó Senhor, escolheste um lugar para habitar e ali me encontrar. Com pães às mãos eu vou adorar, na tua presença vou me alegrar. Teu nome, Senhor, vou exaltar, na festa da Páscoa vou te louvar. Eu sou lembrança, servo no passado, teus estatutos guardarei nunca esquecido. Na colheita, na festa, a tua bênção, alegria em família, em cada coração. Pães às mãos eu vou adorar, tua presença vou me alegrar. Teu nome, Senhor, vou exaltar, na festa da Páscoa vou te louvar. Três vezes ao ano eu vou te buscar, com ofertas de amor não irei faltar. A justiça somente eu vou seguir, na herança da terra em ti vou existir. Com pães às mãos eu vou adorar, na tua presença vou me alegrar. Teu nome, Senhor, vou exaltar, na festa da Páscoa